1801, pronto, copy. Perfect, go ahead. 1806, approved, thank correction. 1806, cleared to Aracaju, flight level 230 via Golf 677, takeoff runway 10. After takeoff, turn left. Puka departure, Jamu, after direct Aracaju. Scott code 5070, Salvador approach frequency 120.8. Perfect, go 1806, clear for Aracaju, flight level 230 via Golfship 677. Take off of runway 10, up take off turn left, focus the battery, jump transition, stand side exit Aracaju. Skunk 5070, control 120.80, go 1806. 1806, see redback correct, report to red for push and start up. We're about to hit. Call Salvador 2007, on the morning, on the Aracaju. 4089, aguarde para puxar o acionamento. Salvador, gol 754, 5 kg, copy a caminhada. 754, aguarde para copy. Guardando 754. Apenas confirmação da saída, por gentileza. Confirme no 754. Apenas confirmação da saída, por gentileza, a Puga. Ficou, tá no zero, com a minha 030. Ana 360, acione identificação, autorizada a chegada a Mari. Isso para nível de voo 050, QNH no 093. É 330, vou direto Itapuca. Ô Juliette, fica daquilo, está pronto para iniciar o lançamento? Juliette, fica daquilo, coordenação com o tráfego, chega o local, reporte para descida. Fica daquilo. Boa 754, a saída prevista é Pucas e Pá, está pronto para cópia? Confirme quem chamou, Paulo. 3193. 3193, número 2, para cópia. Confirme, solicitou nível 360. Afirma. 3193, tenho pré-autorizado nível 380, deseja modificar? Negativo, então, mandei 3193. 3193, ciente, aguarde para cópia. 54, pronto, cópia? Sem parada, assim que autorizado? Sem ativo, sem parada, 3605. 3605, após o pouso da aeronave na curta, final do ano 0, a linha mantém que ser no 0. Após o pouso, a linha mantém no 0, 3605. Salvador, boa tarde, gol 9328, 1.200, passar para lá. 2398, boa tarde, continua a aproximação, o governo que está livre, o ajuste no 0, no 3. 3, gol 9328. Eu preciso 10, uma defesa aqui na frente. Acionará o 071, chamará o 208, 754 agora. 1754, cotejamento correto, reporte pronto para fugir o acionamento. Chamará o acionamento, 754. 193, pronto, cópia? Luiz, que faça 360 pela sua esquerda. Devido ao tráfego na final do ano 0, ajuste no 03, vento 090 para o 049. 190, após de acordo com a rota prevista no plano de voo, o nível autorizado é o 380. Decola da pista 10 com curva à direita, saída da Euleda Bridge, 3.5072, controle 120.8. Da Elvita 93, contingimento correto, pode passar para o posicionamento. 3 horas 45, Alberto Galeão. Livre de colagem, pressão no zero, vento 0, 90 graus, 149. Decolagem 90, 3605. 71, certo. 4089, autorizado, saque-se até o ponto de espera via site 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, chame então de frequência 118, pressão 95, altímetro 1093. Saque autorizado via parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera 118.95. Obrigado, boa tarde, 4089. Alô Salvador, o gol 1600, livrando na porta. Gol 1600, autorizado, saque-se via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 1600. 3193, pode, por favor, repetir o cotejamento, que foi modulado com outra aeronave. 393, então Galeão, 1300, pode plano, tem que ser da Paulo, Salvador, cordial, boa tarde, ao 6721. Décima 8. 208 a 3605, boa tarde, bom final de semana. Site 21 autorizado, Salvador para Fortaleza, nível autorizado. É o 330 via Upezulo 19, decola da pista 10 com curva à esquerda. Saída a Momo, transição Froti, transponder 5067, controle 120, décima 8. Autorizado Fortaleza 330, via Upezulo 19, decolada 10 com curva à esquerda, na saída Momo, transição Froti, 5067, transponder 120, decimal 8, o controle está no portão 4, o web 7721. 729, no portão 4, reporte para o seu posicionamento. Porta para o posicionamento, 7721. Vou na 328. Alfa 3 da Juliette. 600, autorizado ingresso no bate principal via Juliette para o gate 09. Juliette, bate principal 09, gol 1600. Gol 1328, livrou. 1328, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1328. 3000, pés, 1013. 1328, reautorizado. Táxi de Alfa Juliette para o gate 05. Alfa Juliette para o 05, gol 1328. Servidor Alfa. Oi Salvador, boa tarde, azul 4089, quanto espera para onde? 4089, mantém quanto espera? Mantém, 4089. Vento Luiz, que livre pouso, pistão no 7, vento 1,00 graus e no 4,9. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Índia November Alpha, está no corredor Interlagos, na prova da rotatória. Alpha, continua a aproximação, comprador rotatória. O ajuste no 0, no 3, vento 1,00 graus e no 5,9, o Índia November Alpha. Pela Norte, no corredor, 1,00, no 3, vento Alpha. To 5, airborne 09, control 120.8. 120.8, good afternoon. Salvador, SLM 141, bom dia, Batilo. 141, bom dia, desce até o 90, 090. 90, 141. Que voo é Índia, Zulu 10, gostaria de saber qual seria a saída prevista. Confirme destino? Guarulhos. É, a saída prevista é da Elda Bridge. Tá ok, muito obrigado, viu? I will climb to the flight level 150. Clear down to level 150. Let your fire. Desceção 2000 autorizado, LS 1013. 2000, 1013 autorizado. Ocean Air 6330. Salvador, Índia, November Alpha, visual com circuito com o aeródromo. Índia, November Alpha, reporte final do 17, Vianturno 00 graus, 179. Reporta final estabilizado no 17, Índia, November Alpha. Torre Salvador, voo no 697, avatar externo estabilizado. Voo no 697, cheque 3, livre pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 179. Tá baixo travado, tem livre pouso no 697. Quebec, sente deformação quilo? Então, Quebec, faça o check rádio, recebo muito baixo. Então, Quebec, confirme a parte que se encontra em pista da qual irá decolar. Então, Mike Quebec, confirma como receber o solo? Mike Quebec, pronto, copia? Então, Mike Quebec, autorizado Salvador para Cairo Lourenço, mantendo 1.000 pés no corredor Axé, decola da pistão no 7 com convoy direita, transponder 01 no 61, no controle 120 decimal 8. 04089. Quebec, confirma pessoas a bordo? Índia November Alpha, final 3 milhas da 17. 1-0-1-3. Uma torre transmitiu para o Índia November Alpha? Índia November Alpha, tem livre pouso na pistão no 7, vento 090 graus, 159. Autorizado pouso, cabeceira 1-7, o Índia November Alpha. Quebec, boa tarde, livre, assinar, porta para táxi. Sim, está aparecendo 190. Ameaça do 8. 06, em coordenação com a equipe de sol, reporte para táxi. Bota lá, tem que o. Solo está 3193, busca de assinamento, portão 1. 3193. Autorizado pushback, acionamento, reporte para ataque. Autorizado, último ataque, 3-1-3. Solo Salvador, com 154, puxa acionamento, posição número 62. 754, autorizado, correção e coordenação, equipe de Solo, reporte para ataque. Chamada para ataque, 754. Solo Salvador, gol no 697. Gol 697. Autorizado ataque civil Alfa, reporte antes da Juliette. Informo que aguardará a liberação do seu gate, é o 04. Alfa, reporte antes da Juliette, aguardando a liberação. 697. Solo Web Mesa, colocando o 04 para o próximo. Indica Silo. Confirma, ajude. 1013. Salvador, 3605. 1041. Guarda para o posicionamento. Aqui, what's clear to down to level 150, confirma. 5447, aguarde para costa. Gente, pode confirmar a saída do vídeo, por favor. Aguarde um minuto, 5447. 6721 não tem livre posicionar, reporte para ataque. Reporte para ataque, 6721. 150, confirma. 4-7, a saída prevista é Momo direto. E a Momo, 5-4-7. 5-4-7. Essa saída acho que existe, né? Sabe que seja a Momo. É nóis. Devo pouso baixar travada, cena 6330. Passar pela 20ª milha acima de 130. Vai manter 080. Controle 1208, obrigado. Puxe para correção. Faça o puxe até a entrada do pátio 3. Sente, até a entrada do pátio 3, no 6721. Solo com 906. Está com a bordo 2 horas e 4 de autonomia. Alterna sábado ou sábado. 1906, confirme informação de pátio. Tem aquilo. 1806, confirme as informações de paz. 77 a bordo, 2 horas e 4 de autonomia, alterna, sábado. 1806, aguarde para ataque. Aguardo, 1806. Passou a Juliette, voo no 697. Voo do 65, contact center, frequency 125. 45, 4516, 85. 3216, aguarde para a copa número 2. Guarda. 1754, está iniciando o pushback. Negativo, eu consegui, foi retirado somente agora do pericar. 1754, mantenha a posição, te considere autorizações de push, aguarde instruções para iniciar. Gente, então, 754. Dá presente, voa coral. Autorizado, uma centena. Uma centena, dá presente, coral. Rumo a 25, obrigado. Antes da Juliette, gol 1697. 1697, sim, tira aguardar a liberação do seu gate. Guardando. Ciente, mantém 3000. Muito boa tarde, esse é o Sineno 6330, livrando a Foxtrot. 6330, autorizado o site CV Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6330. Sequenciamento vai manter presente PRO limitado pelo localizador. Presente PRO limitado pelo localizador. Azul 4089, sobe restrito 280. Restrito 280-4089. 54, estimado em 5 minutos. 6721 com Polo Web 6721 com 150 a bordo, 447, abandonando Recife para o táxi. 721, irá prosseguir o táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera chamará a torre frequência 1-8, decimal 95, altímetro 1-0-3, irá seguir a aeronave à frente, um Airbus 320 da TAM. Prossegue até o ponto de espera da 1-0, seguindo a aeronave da TAM, quando o ponto de espera 1895, 1013, obrigado, bom trabalho, senhorita. 721. Paulo, poderia confirmar o ponto de espera congestionado para o 1806? Afirmativo 1-8 também. Ah, tá bom. Tinha entendido que tinha autorizado o web agora o táxi. Sim, eles dois estão à sua frente para o táxi, o TAM e um web. Após, o senhor irá prosseguir para o táxi até o ponto de espera. O senhor já pode prosseguir o táxi até outra vez do 06. 06 copiou o solo? Negativo. Três pessoas falando ao mesmo tempo. O 1-8-06 pediu táxi, está esperando. 1-8-06 autorizado o táxi até outra vez do 06. Após, irá prosseguir até o ponto de espera como número 3 no mesmo. A aeronave à frente é um Boeing 737 da web. No ponto de espera chamará a torre 1-8-95, altímetro 1-0-3. Sorria. Para o táxi, TAM 3193, 147 a bordo, 4 horas, vira copos. 3193, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera chama torre frequência 1-8, decimal 95, altímetro 1-0-3. 2013, Índia Alfa, 1395 a torre, TAM 3193, boa tarde. Sinamel 141, desça para 2000 pés, ajuste na 0-3, livre LS e aposta estabilizada. 2000, 6-3, autorizado ILS, vai reportar estabilizado, 6-1-4-1. Plan 754, após a passagem do Boeing 737 da Goa sua retaguarda, autorizado a iniciar pushback e acionamento. Após a passagem da retaguarda, seguiu o posicionamento da aeronave 754. Número da última torre? Isso não é que foi copiado o táxi, mas a intensidade está muito baixa, eu não copiei o PLB. Está autorizado o táxi, até papai repete para ingresso, corrigindo até Oscar, de Itama, Quebec. PLB 06, de Itama, Quebec, frente. 7 pode prosseguir para o Oscar 4? Autorizado, atenção, 1806 pode prosseguir o táxi até o ponto de espera. Quem chamou o solo, confirma? O número 97, aguardando para ingresso para o box 4, gate 4. O número 697, após passagem do Boeing 737 da Gol, autorizado a ingressar na parte principal via Juliette para o gate 04. Sim, após a passagem do Boeing, ingresso para o gate 4, 697. O 447, cortejo de informação do solo? Afirmo. Conforme para barreiras 200, decola da 10, esquerda Momo, após voa contra direto barreiras após. 077, 208, 447. 547, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Chamar a posicionamento. Salvador, boa tarde, passaria do 2230, centro de informação Romeu, repetitivo, vital da conquista, por favor. Quem escute aquilo, aguarde cópia, passarelo. Juliette, Oceanero 6330. Cliente 6330, mantém-se da Juliette, aguardando o portão 8. Aguardo o portão 8, então Oceanero 6330. 806, tem condições de taxar um pouco mais à frente para permitir o táxi do tráfego, seu companheiro 4? Oceanero 6330, na escuta. 3-2-1-6, tá pronto para a foto. Bem, 3-2-1-6, guarde minuto. Guarde. Com 1-8-0-6, na escuta da torre? Sim, Matheus. 8-0-6, quando você chequear um pouco mais à frente? Matheus. Grata. Foi Salvador, até 3193, pronto, espera a próxima. 3193, mantém ponto espera, dono zero. Entende. Dois zero, complete, final, chame torre, 1895. No portão 2, o estimado para o seu push é uns 8 minutos, devido à configuração do ponto zero. 8 minutos, tá pronto então, guardando, obrigado. Também. Meio pronto para cópia? Pronto para a cópia. 3 vezes o nome autorizado Salvador para Fortaleza, via o Pesulo 119, após direto correção. Após de acordo com a rota prevista no plano de voo, o nível autorizado é o 370, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída a Momo, transição Frot, transponder 5104, controle 120, decimal 8. Só um minutinho, estamos acabando de posar, pode falar para a gente mesmo. Saída a Momo, Frot, decola 10, curva à esquerda, 104, transponder, 108. 3216, estacionamento correto, aposto que você para o estacionamento. Gente, está 3216, aguarde. Salvo 754 para o táxi, 99 a bordo, 410 de autonomia, alterna a porta dele. Fula 754, autorizado táxi até o ponto de espera via Bate 1 no Índia Alfa. No ponto de espera chamará a torre, frequência 18.95. Altímetro 10 no 3. Como que é o número 4 no ponto de espera? Correção, número 3 no ponto de espera. Irá seguir um Boeing 737 da minha companhia, sua frente. Gente, o voo 754, vai iniciar o táxi com o número 3 para o ponto de espera da 10. Bate 1, rente e alvo lá, 2895, 754. Nova Xana 6141, reprova. 6141, autorizado táxi de Alfa, reporte aqui do direito. Alfa, da direita, vai reportar 6141. 0161, 90 mais que é velho. Vitor McLeg, corredora Shell, no meu pé, já posto parada bar. Reportará parada bar, 90 mais que é velho. 0 graus ou menos? Zero nove zero graus, 1-0. 3193, decolador 228, controle 1-20, decimal 8. 208, bom trabalho, um excelente final de semana. Obrigado, igualmente. 330, irá seguir a correção, irá seguir para o pátio principal, gate é o 08. Então, táxi livre até o 08. É 330. Dael 380, pode voar Dael, por gentileza? Autorizado, Dael. Dael, obrigado. Controle Salvador, boa tarde. Xanair 63, informação, passo 2.0 para o 1-0, 2.5. Xanair 315, boa tarde, autorizado, chegada MAN. Vibração para sequenciamento, curva esquerda, proa 150. Formo o seu número 1 na aproximação, a Xanaima 315. Controle, 120, decimal 8. Conforme 80, decola da 11, na água com curva.